falar em crioulo. Firmeza, mano. Rap é bom quando chega a mensagem. Crioulo doido! Nesse caso a mensagem chegou, mano. É isso aí, agora é se preocupar com a próxima fase, o próximo estágio, a próxima rima. São mais de 15 sempre anos da história do rap. Cada vez mais, cada vez melhor. É uma verdade, não é uma mentira, não é uma incógnita. Sonhos, vários pro... É crioulo doido. Essa foi uma homenagem para a Ébano, monstro sagrado do rap nacional. Vou mandar uma capela aí. Você quer saber? Então, vou te... Por que as pessoas sadias... Adoece. O que você quer nem sempre condiz. Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz barba de chorar. Se falta um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada, João. Não conta. Amizade é importante, mas o amor escancara tampo que te faz feliz. Também provocador, a cadência do tudo no couro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que a... E as pessoas se assim, olham, é. Usa a desculpa. Falou. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.